luz nas trevas. Teu nome é luz em meio à escuridão. Salomão com amor te edifica um lar de adoração, um coração. Bendito és, ó Deus de Israel. Cumpriste a promessa em nosso viver. Desde o Egito nos guiaste fiel. Teu povo em ti encontrou o poder. Ó Senhor, ouve a nossa voz. Do altar clamamos, somos teus. Nos céus tua graça traz paz. Perdoa, ó Pai, e acalma. Te vem, Senhor. E se o céu se fechar, se a terra clamar, ó Deus, escuta o teu povo. Retorna ao nosso lar. Na guerra e na dor, em ti encontraremos amor. Faz o nosso coração ouvir a tua voz. Ó Senhor, ouve a nossa voz. Do altar clamamos, somos teus. Dos céus tua graça traz paz. Perdoa, ó Pai, e acalma os teus. Nossa adoração.